Clandestino. Clandestino. Clandestino 2015. Salve, salve, é, aumento grave. Não time pesado, câncer nem o desfalque. Nas produção, limão, DJ até umas horas. Lori back nos vocal, realiza as trilhas sonoras. Um pé no céu, outro pé no inferno. Me desculpe, parceiro, pra muito serei eterno. É clã, clã, os loucos de Amsterdã. Destino incerto, não paro aqui, não existe amanhã. E fecha a firma, trilha forte. O mercado ficou calote, abafado e ressacado pelas doses de corote. Aqui se queima o mato forte, neguinho. Sonha com o pódio, só não pode mostrar fita, porque na vida não escolhe. Com licença, humildade e displicência. Se renda, entenda, na vida eterna aprendiz. Clandestino, nômade sem abrigos. Forças consigo pra rederrubar inimigos. Apague pegadas, rasgos, arquivos. Um morto fico, em busca de verso perdido. Me contradigo, respiro, mais ar, respiro. Rap nacional, Rolândia, Paraná, licença. Clandestino. Clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino, clandestino,